Oi. Salvador, Tio Cia, Alfa, Bravo, Eco, 280, Flat Level, via Upper Zulu, 2-1, after conform of Flat Brand Route, take off runway 10, after right turn, arbor departure, after fire left, 120.8, Salvador departure, frequency and squawk, 5545. Argentina 1913, clear from Salvador to Sierra Alta, Bravo Echo. Fly level 280, via Upper Zulu 21, then fly to en route. Take off runway 10, and then right turn. Arbor departure, transition, Elisa. But the frequency 120, decimal 8, and squawk 5545. Argentina 1913, your flight level is 380. 380. Flight level 380, copy Argentina 1913. Report ready for push and start up. Report for push, Argentina 1913. Prossiga. Ele posso dar letra na prova de pelo? Vou direto pelo 5505, reportando dela. Pode manter também 240 até lá, senhorita? É o único na aproximação. Ok, então manterá a velocidade até fazendo pelo. Obrigado. Todo Cruzeiro de 4, sendo by 4 for copy. 5 do, na 5 da Trip, na ponta de alta. Desce para 4 mil pés, ajuste no 0, 1 no 1. 1 no 0, 1 no 1, até 4 mil pés. 35, 5 no 1. 5, 15. Pode vir, tipo, for ready from 4? Portugal 024, favor do Tio Lima, papá, papá, tango. Clear to flight level 370. Via up Zulu 10 until Natal, after fly confirm a flight plan in route. Take off runway 10, after left turn, Puka departure, Zipar, transition. 120.8 Salvador, departure frequency, and Skok 5550. Climb level 370 via Upper Zulu 10, Natal, flight plan route. Take off runway 10, left turn, book departure with a Zipa transition. 120.8 for departure and 5550 on the book. Portugal 024, report ready for push and startup. I'm back ready for push and startup. Portugal 024. Pushback from an Upper Zulu 4221, gateway. No está livre, aposta TAX 4221. Livre, aposta TAX 4221. Salvador com 1170, portão 9 para pushback e acionamento. Portão 9 vai aguardar. Puxa, temos uma aeronave agora da Azul puxando o 08. Avaliando o gol 1170. Salvador, muito boa noite. Essa tá 3152 na posição 6, ciente da informação. Bravo, autorização Maceió. 152, Salvador Maceió, 330, nível autorizado, via Upusque 58. Decola da 10, primeira curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. 1208, controle, acione 5557. 330, Aperuísque 58, decola 10, curva esquerda, Pucaracaju, Pucacaju, controle de saída 1208, para fora 5557, TAN 3152. TAN 3152, reporte para o posicionamento. Reporte para... Autorizado táxi via Indy Alpha no ponto de esperador no 0, torre 1186, Kinegal no 0, no 1, boa viagem. Indy Alpha, ponto de esperador, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210, 4210 Nuno 70, por equipe de solo, que eu vou 09 da Azul livre da retaguarda, tá livre pushback após táxi. Ok, coordenação após 09 da Azul livre, tá autorizado, então olha para o táxi, vou no 170. 8 no 01 vai aguardar. Varia 2000 na próxima 5555 da 3. Despara 2000 pés direto do turno, reporte estabilizado. O trip 5555. 2000 turno, nós chamamos estabilizado. Meio ali, esse. Dá um exemplo. 5555, obrigado. Nono 70, pronto para o táxi, 59 a bordo, alterna Fortaleza, 0448, autonomia. Autorizado táxi, via Indy Alfa, no ponto esperador no 0, torre, 1126, aqui negão no 0, no 170. Autorizado via Indy Alfa, ponto de espera da 10, 186, com 1011, com 1170. Obrigado e uma boa noite. 168. Corinthians de solo, que é após aeronave da Gol, livração retaguarda, na livre pushback, pode para o táxi. Pato 221, autorizado, ingresso da colagem 08029. Ingresso, adicionado, decola, Natal, tem informação Bravo? Copiamos a Bravo com 1002, o Gol 092. Bem, Salvador Natal, 370 nível, via peso 10, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da PUCA, transição de pá. 1208 controle, acione 5551. Gol 1098, autorizado Natal, nível 370 pela Avenida do 10, decora pistão 10, curva esquerda, saída curva, transição de pá, controle 108, código 5551. 098, depois para posicionamento. Botaram para push, pistão na posição 2, gol 1098. Azul 4, 2, 2, 1. 4221, autorizado a decolagem, 080 com 10. 21. Autorizada chegada, bombe de espera 4 pés, ajuste no 011. Salvador, boa noite, o gol 1170, bombe de espera 010. 1170, ali mantém. Ali mantendo 0, gol 1170. Controle 208. 208, boa noite, amigo. Glória lá, estabilizado 3555 no 5. 5555 no 5, torre 118, decimal 6. Torre 186. Glória, boa noite, Zul 4421. Salvador, trip 55 no 5. Trip continua agora na pista livre. Do Leda 4221. Tenta com lei. Decolagem no 0, gol 1177. Trip 5515, pouso autorizado, 910, 080, 10 nós. 5515, com livre pouso. Um 1170, decolada 53, controle 1208. 208, bom, 1170, boa noite. Acione 5547, 1170. 5547, gol 1170, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, gol 1170, passa 2600, Pucas e Par. Gol 1170, saída Puca, subindo para o 370, contato radar passando 3.7. 370 na PUCA, gol 1170. Táxi, gol 1868 com 132 na borda, demora 55, recebe. Já no táxi, Indy Alfa, no ponto esperado no 0 Torre, 1186, que legal no 01, boa viagem. Indy Alfa, família 11, boa noite. Bono 972, autorizado a chegada a Mari, Desça para o nível 050. Voo direto Itato, Gol no 972 com 250 nós. Tip 55 no 555, direito 129. Tempo, tip 55 no 5? 55 no solo, 121 decimal 9. 1219, 55 no 5. Hoje, boa noite, não, a gente pode esperar para nós. 1868, ingresso de decolagem 080 com 10. De decolagem, na área. Azul 4221, chama Recife no 251. 251, boa. Decolado ao 58, controle 120, décima 8. 208, boa. 35, segundo 5. Prossiga. Poderia confirmar a posição do estacionamento? Porque até agora ainda não está vendo nenhum balizador aqui. Gente, aqui no nosso plano só possui o pátio 3, não possui a posição. Até espera os sinalizadores do 35, segundo 5. Ah, certo, agora tá visual aqui com o balizador 5505. Recife agora, 12851. 2085, obrigado, boa noite. 098, pushback, estacionamento no 2. Livre após táxi 2, voo no 098. Pushback, reportarei para o táxi, voo no 098. 3291, correção 3891, desço para 2000 pés, autorizado final, repórter estabilizado. 2000 autorizado, RTM, repórter estabilizado, 3891. Voo no 972, desço para 3000 pés, ajuste no 011. 3000 no 011, voo no 972. Uno 972, reduza para 2009. 209, 1972. Uno 868, chama Recife, frequência 12685. 1685, lá. Táxi voo no 098, 145, ao POB, 2 horas e 50, Maceió. Táxi via Indy Alpha, no Bom Esperador, no 0, Torre, 1186, Kenegal no 09, boa viagem. Kenegal, Alfa, espera no 05862, bom trabalho, bom no 098. Salvador, confirmando, o 3891 estabilizou. 3891, Torre, 1186. 1186, boa noite. Gol 972, estrada 2000 pés, reforço estabilizado. 2000 pés, reforço estabilizado, gol 972. Salvador, TAM, 3152, está pronto para o posicionamento, remoto na posição 6. Iniciar de imediato? Inicia. De imediato, então, tô autorizado, reposta táxi. Pode parar táxi, eu tenho 3052. Estabilizado, gol 972. 1972, torre, 118, decimal 6. 18,6. Torre Salvador, gol 972, final, vista 1-0, baixar trabalho. 972, continue ao segundo, aguardando pista livre, 1011. 1-0, na hora, aguardando, gol 972. Argentina 1913, request push, start up. 1913, stand by for push, Argentina 1913. Stand by. 1972, foi autorizado no 0090 com 10. Livre pouso 1-0, Guaraná 72. 391, Alfa, reportante, ataque 3 Juliette. Alfa, reportante 3 Juliette, 3291. 391, Juliette, portão 2. Juliette 2, 32, 391. Portugal 024, Salvador Ground. Portugal 024. You maintain position and wait to proceed your text, okay? Say that again. We're being towed to position. Okay, and wait to start your text. Portugal 024. Call 972 aos 11, direita 219. Direita, gol 1972, 219. Taxi, tá 3152. Com 165 a bordo, 12h15, no Natal. Fez 152, Alfa Juliet. Vai prosseguir via Índia e Alfa, no ponto esperador no 0 Torre, 186, que nega no 0 Nuno, boa viagem. Índia e Alfa, ponto esperador 186, que nega no 0 Nuno, obrigado e um bom. Uma boa semana. Paulo Salvador, Dona Nova, 72, Vitro. 72, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, Dona Nova, 72. Autorizada a decolagem 090 com 10. Livre decolagem, gol 098. O Zucco 362 é autorizado a tirar do mar e deixa para o nível de voo 050. Vamos manter a posição antes da Juliette. Vai manter a posição antes da Juliette, quando o 972. Lugar 0 de fora, spot red Cortex. Cortex vai pro One, Indian Alpha, Dona de Ponte, a Corona 10, Tower 18.6, Canadian 1011. Da Colas 14, controle 208. 08, bônus 098. China 1913, coordination with regard to test, report ready for taxi. I understand, approve the booth and we call you for taxi. Affirmative. Coordinates for the ground staff, report ready for taxi. We report ready for taxi, container 1913. Pronto, 3152. 3152, autorizada a colagem 090 com 2. Deveria colagem da 3152. Lembra quem chamou o solo? Tex vai in and alpha no Red Point, Opera 1A10, Tower 1A Decimal 6, QNH 1011. Já manteve a posição da Juliette, seu portão se encontra ocupado no momento, era na hora que a ocupa está iniciando o pushback, né? Agora no instante. Vai dando, vai lá na 72, vai ser a Juliette. Ou 1098. 1098, prossegue. Contato radar passando 5700 pés, sai da PUCA. Certo, 1098. Ou 1098, vou direto Jamu. Direto, confirma a posição? Jamu. Ok, vamos Jamu. Então, Salvador, boa noite, tá? 3152, passando 2500, sensor 330. Então, 3152, contato radar, estou para 330, saída PUCA. 330, saída PUCA, possível coordenar com o centro, voamos direto na CEO? Aguarde coordenação com Recife. Só escuto. Salvador, Argentina 19013, raise the taxi. Still confirming persons on board, endurance and alternative. 141 person on board and enduring 6 hours and 30 minutes. Zero to 4, line up and maintain it, zero. Zero, line up and India Alpha, Falcon 4, Rango 10, Tower 118, Decimal 6, QNH 1011, Argentina 19013. Rango 72, pois a aeronave da Argentina livrar o ingresso da Juliette, autorizar o ingresso na mesma para o portão 10, atente para o follow Black Fire, no através do 08. Após os argentinos, vamos lá para 1-0, seguindo o Follow Me da Inferno, vamos lá, 7-2. you are clear, line up and take off runway 10, 100 degrees, 10 knots, altimeter 10, 11. Voo 1098, chama Recife, frequência 12685. 12685, voo 1098. Brasil 24, Bonnet 23, Saudo Departamento Frequency 120, Decimal 80. 120, Decimal 80, Portugal 04, Esperado, obrigado. Portugal 024, radio contact, climb it to flight level 370, Puka departure. Climb 370, Puka departure, Portugal 024. Argentina 1913, clear to take off runway 10090 degrees, 12 knots. Take off runway 10, Argentina 1913. localizado, 4462. Azul 4062, torre 118, decimal 6. 7-6, obrigado, noite. Doutor, boa noite, Azul 4062. 062, avistado, check-train. Tá em cima ainda, 8 milhas. Sente a parte baixada. Argentina 1913, Albonet, 26, saúde da Passion Frequency, 120, decimal 8. Passa 1208, Argentina 1913. Departure 190, Argentina 1913. Crossing 2003 up to 380. Argentina 1903, radio contact. Climb 2-foot level 380, outward departure. Salve 380, outward departure, Argentina 1913. Pouso autorizado, 080 com 10. Pouso autorizado, agora baixar o travado, 4062. Oceano 6258, dispara 2 mil pés, ajuste no 011, reporta estabilizado, desde da restrição em TAP. Aqui é o Azul no solo, 30, direita, 219. Quem é direita aqui, 219, para o parante? boa noite, azul 4062, tudo bem, Augusto? Azul 62, Alfa Juliette, Porto 1. Alfa Juliette, Porto 1. Portão 01. Foi cotejado 01. Argentina 1913, contact receive center, frequency 126.0. We receive center, 126.0, Argentina 1913, one night. Cadê 6258, está tudo bom. Oceana 6258, torre 118.6. 26, boa noite. Salvador, Chané 6258, boa noite. Passando sim para baixar até a luz do alvo. 6258, boa, avistado. Pouso autorizado no 0090 com 10. Confirma trem, por gentileza. Baixou, travou. Número 6058.